O grito dos primeiros habitantes de nossa região continua ecoando pelos campos da fronteira, nos lembrando que somos pioneiros no rádio no interior do Rio Grande do Sul. Fazemos parte do sistema Charrua de Rádio. Você pode confiar, nosso trabalho é voltado para você. Você ouve ZYK316, 1140 kHz, Rádio Charrua M, Uruguaiana. Você está na Rádio Charrua, AM 1140 e FM 95.1. A sua melhor companhia desde 1936. Você ouve a Rádio Charrua AM, 1140 kHz, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. A partir de agora, abrem-se as portas dos ranchos e galpões, na Sinfonia dos Mates, passando de mão em mão, que unem campo e cidade como notas de uma só canção. Está no ar, Desperta Fronteira. Produção e apresentação, Silvio Carvalho. Horas mais 4 minutos, nosso bom dia, o nosso abraço, a nossa saudação. Nós estamos chegando de manso para mais um dia de trabalho, nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, chegando com a alegria tradicional de sempre. Agradecendo primeiramente a Deus, Ele que é o Criador de tudo e todos e de todas as vontades, que nos dá saúde para estarmos aqui. Aos nossos patrocinadores, às empresas que emprestam o seu nome através do patrocínio e são a razão do nosso trabalho. Muito obrigado por estarem aí do outro lado do rádio. Teria motivo algum nós estarmos aqui se vocês não estivessem aí. Ali, nas antenas, o José Maria, na mesa de áudio, João Vicente Ribas Fagundes, a assessoria técnica Água Quente para o Mate, o cafezinho, por conta da Cláudia Soares e da Juscelene Maria Frasson Soares Cris. A direção geral da emissora, de Mauro Cobelli e Márcio Cobelli. Eu sou o Silvio Carvalho. Vou estar com vocês até as 7h30 da manhã com músicas e informações. A temperatura aqui no centro, 23 graus é a temperatura. A umidade relativa do ar está em 66%. O vento sopra do quadrante leste a 18 km por horário. A lua está em sua fase minguante. Nós estamos no verão brasileiro. Esta é a hora oficial do Brasil. Estamos chegando com a alegria tradicional de sempre, agradecendo a Deus a oportunidade de mais esse dia de trabalho. Estamos chegando com a boa música do Rio Grande, deste penúltimo dia do ano de 2021. Agradecendo por todas as alegrias que recebemos esse ano. E por que não, por todas as tristezas, porque é com amargo que se aprende a ter certeza que o doce faz parte de momentos maravilhosos. Vamos abrindo a programação de hoje com o nosso Bom Dia Musical. É sempre maravilhoso ter você com a gente em todas as estações do ano. Na estação da primavera, na estação do verão, na estação do outono, na estação do inverno. Charrua, estação credibilidade, 1140 kHz, no coração do povo.